Bem-vindos. Neste programa falaremos sobre o cinema japonês. As primeiras apresentações cinematográficas públicas no Japão foram realizadas em Osaka em 1897, com um aparelho de projeção semelhante ao dos irmãos Lumière. Esta nova forma era então designada por Katsudo Sashin. Globalmente, o cinema nipónico assenta as suas origens no teatro. O primeiro filme produzido no Japão foi a adaptação para o ecrã de uma peça de teatro kabuki, intitulada Momijigari, no qual participaram duas grandes vedetas deste género, os atores Danjuro Nono e Kikuguro Quinto. A par do No e do Bunraku, teatro de marionetas, o kabuki é conhecido pela estilização do seu drama, pela elaborada maquilhagem, sumptuoso vestuário e complexa maquinaria de cena. Podemos remontar a história do kabuki a 1603, quando Izumo no Okuni, possivelmente uma sacerdotisa Miko, no principal templo de Izumo, começou a interpretar danças populares com uma companhia itinerante. Esteve em Kyoto com as suas atrizes e bailarinas, cantoras e músicos, apresentando o repertório no leito seco do rio Kamo. Deslocaram-se para Edo em 1607, chegando ela a dançar para o Shogun. Sabemos que Okuni se vestia de uma forma excêntrica, misturando calças portuguesas com chapéu estrangeiro. Usava espadas compridas e trazia um crucifixo e um rosário à volta do pescoço. Por isso era qualificada de estranha ou inabitual, derivando deste atributo o nome kabuki. Kabuki deriva do verbo kabuku, estar predisposto para, ou ter tendência para, implicando estranheza, excentricidade, um comportamento pouco convencional. Estas danças populares interpretadas pela Companhia Feminina de Okuni tinham um teor sensual denominando-se por Furiô ou Odori e Nembu Odori. As mulheres intervenientes neste género eram sexualmente volúveis e, por vezes, paralelamente, mantinham atividades de prostituição. O sucesso desta companhia promoveu o aparecimento de grupos rivais. O Kabuki nasceu como uma expressão de dança e dramatização realizada por mulheres. Motivos de decoro, em 1629, o Shogunato interditou-as de participar neste género, sendo substituídas por rapazes com uma idade próxima dos 15 anos, chamados Wakashu. Estes foram igualmente motivo de numerosos escândalos e proibidos de representar em 1652. A partir de então, o kabuki passou a ser representado apenas por homens, yarō, profissionalizando-se nas artes do ka, canto, bu, dança, e ki, técnica. Mais tarde, o kabuki tornou-se uma forma comum de entretenimento no yukaku, kuruá, hiromashi ou yushiwara, o bairro dos prazeres, centro de prostituição legal da cidade de Edo. Permaneceu popular na vida urbana até aos tempos modernos. Os teatros de kabuki eram o lugar para ver e ser visto, como destaque, as últimas tendências de moda e eventos atuais. Um momento para entretenimento com música nova e excitante, roupas exuberantes e atores famosos. As performances misturavam as classes sociais e eram de manhã até à noite. As casas de chá circundantes ou ligadas ao teatro providenciavam refeições, bebidas e companhia. Nas áreas em torno dos teatros havia lojas que vendiam lembranças relacionadas com o kabuki. De certo modo, o Kabuki iniciou a cultura popular moderna no Japão. Thank you. Depois desta breve introdução à história do teatro Kabuki, falaremos de seguida do tema central do programa. O Japão tem uma das indústrias cinematográficas mais antigas e maiores do mundo. Desde 1899 que se têm produzido filmes no Japão. Em 1897 chegaram os primeiros técnicos estrangeiros a este país. No ranking dos melhores filmes produzidos na Ásia, segundo a revista Sight and Sound, o Japão tem 8 nos 12 primeiros, com Tokyo Story de Yasujiro Ozu no primeiro lugar. O Japão ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro 4 vezes, novamente mais do que qualquer outro país da Ásia. Alguns filmes célebres japoneses são, por exemplo, Tokyo Story, Shishinin no Samurai, Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa, Ugetsu, Os Contos da Lua Vaga, de Kenji Mizoguchi, Tampopo de Juzo Itami, Ai no Corrida, O Império dos Sentidos, de Nagisa Oshima e Godzilla de Ishiro Honda. O cinetoscópio foi mostrado pela primeira vez comercialmente nos Estados Unidos, em 1894, por Thomas Edison. No Japão, isso sucedeu em novembro de 1896. O projetor Vitascope e as equipas dos irmãos Lumière rodaram os primeiros filmes no arquipélago nipónico. As imagens em movimento, no entanto, não foram uma experiência totalmente nova para os japoneses, devido à sua rica tradição de dispositivos pré-cinematográficos. Em 1898, foram feitos alguns filmes de fantasmas. O primeiro documentário foi feito em junho de 1899. Tsunekichi Shibata fez uma série de primeiros filmes, incluindo Momijigari, um recorde de bilheteira em 1899, no qual dois atores muito conhecidos protagonizavam uma peça de teatro kabuki. Os primeiros filmes foram influenciados pelo teatro tradicional. Por exemplo, o kabuki e o bunraku, e pelas tradições da literatura autóctone. Na aurora do século XX, os teatros do Japão contrataram os benshi, narradores de histórias, que se sentavam ao lado da tela e narravam filmes mudos. Eles eram os descendentes dos kabuki joruri, contadores de récitas kodan e de outras formas de narrativa oral. Os benshi podiam ter acompanhamento musical como nos filmes mudos do cinema do Ocidente. Com o advento do som no começo da década de 1930, a presença do Banshee gradualmente deixou de fazer sentido. Em 1908, Shōzō Makino, pioneiro do cinema japonês, começou a sua influente carreira com Onoji Gassen, ou A Batalha do Templo de Onoji, produzido por Yokota Shokai. Shōzō Makino recrutou Matsuo Nozuke Onoe, um ator de kabuki, para a figura principal das suas produções. Onoe tornou-se estrela no Japão, aparecendo em mais de 1000 filmes. A dupla foi pioneira no género Jidai Geki, ou seja, filmes históricos com personagens da história japonesa anterior à era Meiji. O ator Tokiko Okada foi uma figura romântica popular na mesma época. A primeira artista feminina japonesa a aparecer profissionalmente em filmes foi a dançarina e atriz Tokuko Nagai Takagi, registada em 4 curtas para a companhia americana Thanhouser. Os filmes são The East and the West, de 1911, The Birth of the Lotus Blossom, For the Mikado e Miss Taku of Tokyo, todos de 1912. A atividade de escrever textos críticos sobre o cinema japonês cresceu na década de 1910 entre os intelectuais. Críticas versando o cinema começaram a aparecer em revistas como Katsudo Shashinkai, um periódico cinematográfico iniciado em 1909, e num livro escrito por Yasunosuke Gonda, em 1914, intitulado Os Princípios e Aplicações da Imagem em Movimento. Thank you. Frequentemente, os críticos de cinema focavam-se em castigar o trabalho dos estúdios Nikkatsu e Tenkatsu por serem muito teatrais, usando, por exemplo, elementos de kabuki e de kabuki com nova forma, shimpa, e por não utilizarem o que foram consideradas técnicas mais cinematográficas de contar histórias. Mais tarde, o movimento de cinema puro incluiu escritores de revistas como Registro Kinema, defendendo uma utilização de técnicas cinematográficas não subsidiárias do teatro, mas apenas do próprio potencial que os meios desta nova arte proporcionavam. Alguns desses críticos, como Norimasa Kairiyama, passaram a colocar as suas ideias em prática. Dirigindo filmes como Sei no Kagayaki, O Brilho da Vida, de 1918. No seu filme Tai no Musume, A Filha do Capitão, de 1917, Masao Inoue começou a usar novas técnicas para o cinema mudo, como o close-up e o cut. Thank you. O movimento de cinema puro foi central no desenvolvimento dos filmes de estilo moderno, Gendai Geki, a partir de 1912 e dos argumentos. Novos estúdios foram estabelecidos por volta de 1920, como Shōshiku, em Tóquio, e Taisho Katsuei, ou Taikatsu, fundado por Ryōzo Asano, ajudando a reformar a linguagem cinematográfica. No estúdio Taikatsu, Thomas Kuriyara dirigiu filmes com argumentos do romancista Junichiro Tanizaki, que era um forte defensor da reforma do filme. A companhia Nikatsu, fundada em 1912, produziu filmes reformistas sob a realização de Eizo Tanaka. Hey, Jimmy. Por meados de 1920, as atrizes haviam substituído os onagata, homens que faziam os papéis femininos no kabuki e que interpretaram no cinema. E passaram a usar soluções mais modernas, como as de Masao Inoue. Alguns dos filmes mudos mais discutidos no Japão são os de Kenji Mizoguchi, cujos trabalhos posteriores, por exemplo, Saikaku Ichidai Onna, A Vida de Oaro, ainda são considerados obras de topo da sétima arte. Os filmes japoneses ganharam popularidade em meados da década de 1920, em parte pela popularidade de estrelas de cinema e pelo novo estilo de Jidai Geki. Realizadores como Daisuke Ito e Makino Masahiro fizeram filmes de samurais como Tsuji Tabiniki, Diário das Viagens de Tsuji, em 1927, e Roningai, A Cidade dos Samurais 1 e 2, em 1928 e 29, apresentando anti-heróis rebeldes com cenas rápidas de luta que foram sucessos aclamados pela crítica. Algumas estrelas, como Tsumasaduro Bando, Kanjuro Arashi, Kiezo Kataoka, Takako Irie e Utaemon Ichikawa, foram inspirados pelas produções filmográficas Makino e formaram as suas próprias empresas de produção. Thank you. de artistas de vanguarda conhecido no Japão por Shinkankaku A, Escola das Novas Percepções, tentando ultrapassar as técnicas de representação naturalista, juntaram-se para criar a obra-prima experimental Kuruta Ipeji, ou Kuruta Ichipeji, uma página de loucura, protagonizado por Masao Inoue e realizado por Tenosuke Kinugasa em 1926. Yasunari Kawabata, Prémio Nobel da Literatura em 1968, escreveu a história original. Com o florescimento dos movimentos políticos de esquerda e sindicatos laborais no final da década de 1920, surgiram no Japão filmes veiculando orientação ou sensibilidade nesta área política. Os mais proeminentes exemplos desta tendência foram películas realizadas em 35mm por Kenji Mizoguchi, Daisuke Ito, Shigeyoshi Suzuki e Tomu Uchida, com distribuição comercial. A Liga Marxista do Filme Proletário do Japão, Prokino, produziu filmes independentes em película de 9,5mm e 16mm, com desígnios mais radicais. Estes filmes comprometidos com posições mais extremistas sofreram uma censura severa até à década de 1930, tendo os membros da Prokino sido presos e o seu movimento esmagado. Esta atitude governamental teve um profundo efeito na dissidência política no cinema dos anos 30. Thank you. Usando o sistema Minatoki de registro de som em disco para acompanhar as imagens, o estúdio Nikatsu produziu duas longas metragens sonoras em 1930, Tai no Musume, A Filha do Capitão, e Furusato, Cidade Natal, este último realizado por Kenji Mizoguchi. A indústria cinematográfica nipónica dividiu-se depois em dois grupos. Um manteve o sistema sonoro Minatoki, e o outro usava o sistema Lisotofion. O terremoto de 1923, o bombardeamento de Tóquio durante a Segunda Guerra Mundial, o terremoto de 1923, o bombardeio de Tóquio durante a Segunda Guerra Mundial e os efeitos naturais do tempo e umidade do Japão resultou numa grande perda de filmes. Dois cineastas importantes na história do cinema japonês foram, entre outros, Akira Kurosawa e Takeshi Kitano. Sobre eles iremos falar de seguida. Akira Kurosawa foi realizador, argumentista, produtor e editor. Considerado como um dos cineastas mais importantes e influentes da história do cinema, Kurosawa dirigiu 30 filmes numa carreira de 57 anos. Kurosawa entrou na indústria do cinema japonês em 1936, depois de um breve período como pintor. Depois de anos de trabalho em vários filmes como assistente de direção e argumentista, fez a sua estreia como realizador em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, com o popular filme de ação Sugata Sanshiro, A Lenda do Grande Judo. Após a guerra, o filme Yoidore Tenshi, O Anjo Ébrio, de 1948, foi aclamado pela crítica. Kurosawa lançou o até então desconhecido ator Toshiro Mifune no papel principal. Consolidou a reputação de realizador e ganhou o prestígio de ser como um dos mais importantes jovens cineastas nipónicos. Os dois homens passariam a colaborar em mais de 15 filmes. Rashomon, conhecido em português como As Portas do Inferno, estreou em Tóquio em agosto de 1950 e nele também participou Mifune. A 10 de setembro de 1951, foi o vencedor surpresa do Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, sendo posteriormente distribuído na Europa e América do Norte. O sucesso comercial e da crítica abriu os mercados de filmes ocidentais pela primeira vez para os produtores da indústria do cinema japonês, levando por seu turno ao reconhecimento internacional de outros cineastas japoneses. Ao longo dos anos da década de 1950 e início da de 1960, Kurosawa dirigiu cerca de um filme por ano, incluindo uma série de filmes conceituados como Ikiru, Viver, de 1952, Shishinin, No Samurai, Os Sete Samurais, de 1954 e Yojimbo, de 1961. Depois dos meados dos anos da década de 1960, tornou-se menos prolífico, mas o seu trabalho, incluindo mais tarde os seus dois últimos épicos, Kagemusha, A Sombra do Guerreiro, de 1980, e Ran, O Senhor da Guerra, de 1985, continuou a ganhar prémios, incluindo a Palma de Ouro de Cannes com Kagemusha. A sua reputação foi ganha principalmente fora do Japão. Em 1990, aceitou o Oscar de Lifetime Achievement, postumamente foi nomeado Asiático do Século, na categoria das Artes, Literaturas e Cultura, pela revista Asian Week, e citado como uma das 5 pessoas que mais contribuíram para a melhoria da Ásia nos últimos 100 anos pela CNN. Takeshi Kitano é um cineasta japonês, cómico, cantor, ator, editor de cinema, apresentador, argumentista, autor, poeta, pintor e designer de jogos que tem recebido elogios da crítica, tanto no seu país natal, no Japão, como no exterior, devido ao seu trabalho cinematográfico de grande qualidade e idiosincrático. O famoso crítico de cinema japonês Nagaharu Yodogawa certa vez considerou-o o sucessor do verdadeiro, referindo-se ao influente cineasta Akira Kurosawa. Com exceção dos seus trabalhos como realizador, ele é conhecido quase que exclusivamente pelo nome Beat Takeshi, desde abril de 2005 que é professor na Tokyo Geijutsu Daigaku, Universidade das Artes de Tóquio. Kitano é dono de uma agência de talentos e empresa de produção, a Office Kitano, que lançou o Festival de Cinema Filmex em 2000. Alguns dos primeiros filmes de Kitano são dramas sobre gangsters, Yakuza. Descrito pelos críticos como detentor de um estilo de representar altamente inexpressivo e de uma técnica de filmar em que a câmara quase não se move, Kitano usa frequentemente longas cenas onde quase nada parece acontecer, ou uma montagem que corta imediatamente para o rescaldo de um evento. Muitos dos seus filmes expressam uma filosofia sombria ou nihilista, mas estão preenchidos com uma grande dose de humor e afeto pelos personagens. Os filmes de Kitano deixam impressões paradoxais e podem parecer controversos. O público japonês conhece-o principalmente como um apresentador de televisão e cómico. É bem lembrado pelo papel principal no programa de comédia Oretashi Yokin Zoku, 1981-1989, e pelo game show Takeshi's Castle, 1986-1989. O seu papel de Zatoichi no filme homónimo de 2003 é o seu maior sucesso. O programa teve locução de Carlos Marques e foi realizado por Arnaldina Dias.